sei até quando vou ter que resistir. Respiração fraquejando, estou perto do fim. Com um tiro no peito, dois na barriga. Num reflexo rápido passou o filme da minha vida. Mas eu que sempre sonhei em ter de tudo. Uma carreta de malandro, dinheiro, sonhos de consumo. Mas as ruas só me deram drogas e armas. Um malote pra buscar mulher e muita farra. A noite me ensinou a ficar cabreiro. Mas por que logo hoje iniciou o pesadelo? Eu nunca acreditei quando minha mãe me falava: meu filho, cuidado, bem preciosa é a alma. O valor de um homem não está no poder. Dinheiro não compra felicidade, nem posso vender. Duas horas atrás eu vi o Pacheco, meu celular está tocando e nem posso atendê-lo. Quem será que está ligando? Meu Deus, será que é ela? Estava preocupada, deve estar à minha espera. Não sei se tenho chances de voltar pra casa. O safado me acertou, meu sangue escorre na calçada. São quase 10 da noite, ninguém por perto. Meus batimentos cardíacos não estão mais corretos. Eu sinto algo de estranho, minhas mãos estão frias. Começa a chover, lá se vai minha vida. Sei que há esperança de recomeçar. Uma segunda chance é só aproveitar. O estado que se encontra, convidado de perdão. O começo não é o fim, do princípio da salvação. Farol pode mudar meu destino na escuridão. Será que Deus está comigo? Um arrepio no corpo. Minhas chances são mínimas, quanto mais precisei, eles não apareciam. Minha respiração lenta, meu Deus, estou morrendo. O que vem na mente é pânico, tormento e a ilusão que posso sobreviver. Ah, só mesmo Deus pra dizer. São tantos pecados de pura rebeldia. 5, 7, 12, 121, quem diria? Eu agonizando, implorando perdão. Arrependido talvez, mágoas do coração. 11 horas da noite, os cachorros latindo. Ouço passos na calçada, não deve ser o inimigo. São passos lentos em minha direção. Meus olhos estão fechando, Deus me conceda o perdão. Estou quase partindo, vejo um rosto lindo. Será que é um anjo? Não, estou perdendo os sentidos. Me colocaram no carro em direção ao hospital. Inconsciente na UTI, meu estado é mau. Uma luz enorme toca o meu coração. Eu não consigo entender quais são os motivos então. Confesso que na hora eu me arrependi. No crime me iludi, quantas coisas perdi. Vi a mão de Deus tocar minha alma. E aquele rosto lindo quando acordei do coma. Sobrevivi, é. E se passaram 2 anos, Deus me deu outra chance. Encontrei um anjo, aquela mulher que apareceu na minha vida. Hoje minha companheira, juntos lemos a Bíblia. Ironia do destino, não sei, talvez. Mas sou grato a Deus, só a Ele adorarei. Sei que há esperança.